Estou no ar. E aí, galera, beleza? Hoje eu tô um pouco de ressaquinha. Ontem tomei um vinho com a minha esposa. Até um pouco mais tarde. Enfim, tô meio. Mas tô acordando. Deixa eu ver aqui os comentários, se alguém entrou já. E aí, Então, galera, mais bom tarde. dia. Peraí, ó. Enfim. Revista de hoje, Veja, é uma matéria que essa nem é a vez dessa semana, 31 de maio, semana passada, né? Ou retrasada, semana passada. Alguém na live ontem falou de uma matéria dessa Veja, e eu lembrei que eu tinha visto a matéria e vou comentar aqui hoje. Matéria chamada Profissões em Série. Em vez de terem um único ofício durante a vida, no futuro, que já começou, os profissionais qualificados passarão por diversas carreiras e a cada nova transição ficarão mais próximos de suas habilidades e de uma rotina prazerosa. Maravilhoso, porra. As headlines assim que, né, essas matérias que eu tenho selecionado tem uns subtítulos que eu concordo perfeitamente. Em vez de terem um único ofício durante a vida, no futuro, que já começou, os profissionais qualificados passarão por diversas carreiras. E a cada nova transição, ficarão mais próximos das suas habilidades e de uma rotina prazerosa. Foi o que houve comigo, né? Várias transições, várias carreiras ao mesmo tempo, e cada vez mais próximo dessas habilidades e uma rotina prazerosa. Maravilhoso. Bom dia, Felipe, Samuca, Alexandre, Pati na área sempre. Obrigado, Pati. Sandro, Rogério, Pedro, Vinícius, Silviane, Bahia, Flávio. Cafezinho Hashtags, ainda não tomei. Professor, foi Pati falando a matéria. Legal. Diego. Desde o primeiro acompanhando o Matheus, bom dia, Guilherme, Léo Santos, sempre na área. Lucas também, sempre na área. Horário top com o almoço da França. Tiago Carneiro, Russo, Ceará, Matheus, Marcos, Lucas, Mara, massa. Deixa eu avisar aqui, eu nunca aviso deixa eu avisar aqui nas redes sociais, apesar que hoje no Facebook, se você posta um link desse para o YouTube. Ao vivo agora na live de Bom Dia. Quando você posta no Facebook, na fanpage, esse link para ver a live do YouTube, o Facebook ele manda um chupa, otário. Pera aí que eu vou ficar divulgando para o povo sair do Facebook para ir para o YouTube. Ele não entrega direito, não. Ao vivo agora, a live, bom dia, todo dia, às 7h15, às 7h45. Bom dia, Luiz Paulo Medeiros, Fernanda, Vitor, sua rotina faz parte da minha massa, Joey. Fala do OLX, posso falar um pouco? Passa capa de vez para quem chegou agora. Bom dia, Pedro. Vou passar Milton, São Paulo, Maringá, Renê, Adam, Fábio, Saúde, Alexandre Dimas. Grande Alexandre. Massa, Alexandre. Gustavo Verdelone. Expectativa Rabinho Filhote. Alexandre é primo do motorista do Uber, que trabalha com a gente. Gustavo Verdelone. Diene, massa. Vamos lá. Lançando para o embarque nessa quinta, Rádio Papai 3. Massa. Compacto o link do YouTube na disfarçada para o Facebook. É mesmo, né? 715 AM Club. Juazeirinho. Goiânia. Ó, pessoal, é o seguinte. Quem chegou agora, revista de hoje que eu escolhi, essa Veja aqui da semana passada, sugestão da Pati Pirajá. É essa matéria aqui, ó. Profissões em série. subtítulo, em vez de terem um único ofício durante a vida, no futuro, que já começou, os profissionais qualificados passarão por diversas carreiras e a cada nova transição de carreira ficarão mais próximos de suas habilidades e de uma rotina prazerosa. Isso aconteceu comigo, muitas carreiras, muitas transições, cada vez mais próximo. É engraçado que na minha primeira palestra, Segredo do Fracasso, não sei quem já viu essa palestra, quem aqui já viu a palestra Segredo do Fracasso? Eu rodei pra caralho com ela, universidade, congresso, Brasil inteiro. Uma das mensagens da minha palestra que eu falo é a importância, essa tendência de que na geração dos nossos pais, a gente conhece muita gente que fala assim, que tem uma história assim de, ah, não, trabalhei 35 anos na chefe, né? Ou numa empresa assim, ou então na Fiat, sei lá, e aí me aposentei, 35 anos, de muito trabalho e tal, e é muito improvável que isso ocorra daqui para frente. 35 anos na mesma empresa, é muito mais normal que ocorra 10, 12 anos em três empresas, ou quem sabe 3 anos em 10 empresas, porque o mundo é mais dinâmico, o mundo é mais louco, e assim, o mundo, eu vejo que cada vez mais as organizações vão virar organismos que as pessoas se juntam, se alocam por necessidades durante o tempo, mas se desalocam também. Então, assim, o americano chama de gig economy, economia dos gigs, dos freelas. Eu acho que potencialmente todo mundo vai ser mais ou menos um freela. Não 100% livre, mas talvez alocado no projeto durante um tempo e sempre com flexibilidade de mudar de acordo com os interesses, sabe? De acordo com. A gente não tem que. Ele falou uma coisa interessante aqui, ó. Entre as mudanças comportamentais que poderão surgir, está a crescente desimportância daquela decisão original sobre qual profissão seguir no fim do colégio. Não dá, né? Não dá para você, com 19 anos, ter que tomar a decisão e aí aquele é o caminho para o resto da vida. Não existe isso, não dá. Cada vez mais a gente vê que não dá, tanto que muitas pessoas mais na frente mudam de rumo, enfim. Quando se pergunta a um jovem de 20 anos o que ele quer ser na vida, ele não viu nada ainda. Como é que ele pode saber? Né? E aí, nas múltiplas decisões que são tomadas ao longo da vida, a pessoa começa a se conhecer melhor. Infelizmente, as escolas e nós pais fazemos muito pouco exercícios de autoconhecimento com as crianças. Quem sabe, não acho que 17 seja 18 idade, 19 idade para tomar decisão, mas elas poderiam, os jovens, chegar nessa idade com muito mais autoconhecimento para pelo menos ir para o caminho um pouco melhor. Cara, eu sinceramente, eu posso estar falando isso sem ter um filho na situação, mas se meu filho tivesse hoje em dia para fazer Enem, eu ia perguntar: filho, o que é que você realmente quer? Por que você escolheu? Melhor você perguntar, por que você escolheu esse curso? E veria os porquês dele, o quão profundos e aparentemente verdadeiros são. E se eu sentisse que não está claro, que é uma decisão baseada, porque por falta de opção, eu tranquilamente diria: não faz para estimular esse ano, então. Não vai fazer diferença. Você faz com 17, com 18, com 19, com 20, com 21, não faz diferença. É muito melhor você agora, em vez de entrar em qualquer lugar por entrar, vamos então fazer alguns cursos isolados. Vamos ver se não tem um trabalho de menor aprendiz para você fazer. Vamos viver um pouco mais a vida, sabe? Para tomar mais decisão. Não muda nada. Um monte de gente aí que entra no curso, acaba o curso e no final faz outro. Aí, ó, 5 anos que, não diria perdidos, mas talvez não melhor aproveitados. Livro pro irmão de 13 anos do Bruno. Putz, bicho, não sei, viu? Irmão de 13 anos. Depende tanto, né, quais são os interesses dele. Eu não sou muito bom em indicar para criança de 15, 13 anos, não, porque eu nunca fiz isso, né? A Paty viu a gravação da Fainó, massa. Assistiu algumas vezes, Matheus assistiu. Bom dia, Lucas. As do YouTube, aí, papai, tudo bom? A gente conheceu na mentoria. Tô precisando de uma ajuda do Ais do YouTube, viu? Tô fazendo essas lives aqui no YouTube todo dia de manhã. Depois você me diz aí se é uma boa ideia, se isso, o que é que faz para, o que é que eu faço mais para otimizar. Enfim, meu YouTube tá meio, o meu YouTube é instável, né? Não tem uma. Até voltei matérias em revista, papai influencer. Assista talvez para me motivar. Minha palestra, Alexandre, sério? Rodrigo Amaral, turma 1. Caralho, Rodrigo, turma 1, papai. Você vai no Rádio Papai 3? Quem é aluno aí do RC? Rodrigo, Patti, Lucas, quem mais falou aqui? Super atual tema, valeu a sugestão. Podcast sobre foco. Ainda quero a camiseta. Você é aluno, Bruno? Lá no Rádio Papai 3 vai ter as camisas da matéria para vender. Acorda cedo, Fernando, Passo Fundo, Leonardo, minha namorada nos Rios da Sereia. Isso é uma mensagem para tu, papai. Se liga. Lisboa. Bom dia, Lisboa. Leonardo, tô pensando em. Talvez eu vá para Lisboa no final do ano. Tem um casamento do amigo meu, Paulo, da Singularity. Não sei se o casamento dele é em Lisboa ou em Porto. Ou no Porto, viu? Turma Caraval, Matheus. Na verdade, 11. 11 o quê? Já perdi já. Só fazer a corada dos 10 reais no final. Ah, 11. Ah, técnicas, Oswaldo. Massa. O que achou de técnicas, Oswaldo? Conseguiu ver? Grande abraço. Tiago, é nóis, papai. Esse encontro de manhã é injeção de dia. Giuseppe. Tem que tomar uma decisão. É um curso de administração fazer o Enem final novamente. Não sei para onde atirar, cara. Antes, não adianta colocar intensidade no caminho se você não tem a direção certa. Intensidade sem direção não adianta. Não adianta estudar para Enem, estudar não sei o quê. Se a direção não está no caminho correto. Né? Tudo depende do alinhamento com os pais e tal, mas eu permitiria que meus filhos experimentassem mais antes de tomar a decisão. RC5, Pati. Boas reflexões do Raul. O que é que tu acha do concurso público, Heidi? Cara, interessante. O que eu acho do concurso público é o seguinte. Eu acho que concurso público é uma grande opção para quem. Para mim, concurso público não é uma profissão. É um tipo de profissão. É igual quando o pessoal fala assim, empreendedorismo digital. Isso não é categoria, isso aí é muito genérico. O dono do Google é o empreendedor digital. É muito genérico. Agora, para mim, o lance é o seguinte: qual é a profissão? Advogado geral da União. O que é que essa profissão faz? Isso. Essa é a rotina. Esses são os desafios. Você ama isso? Você se vê fazendo isso? Isso te motiva, te dá tesão de acordar para ir lá exercer esse trabalho de advogado da União? Se sim, então você faz o concurso para advogado da União. Eu acho que, assim eu acho que faz muito sentido. O que eu acho que não faz sentido é, vou fazer concurso público. Qual? O que aparecer. Aí eu acho que não faz sentido. Aí é você vender a sua vida por uma estabilidade. Do que adianta uma estabilidade de uma vida meia bomba? De que você, condenado, entre aspas, a um trabalho que nem você nem sabia qual era. Depois do concurso você vai ver qual é a alocação. Eu acho bizarro isso. Desculpa, tá? Eu, na minha cabeça, acho bizarro me concorrer a uma vaga que eu não sei qual é o trabalho. Só sei que o valor é 5 mil e eu sou analista técnico. Porra, eu faço o quê? Tô prestes a enviar e-mail para desligar do meu estágio. Não é o que me deixa feliz. O que é que você acha? Porra, não, é difícil eu te ajudar nessa decisão, né? É difícil porque muitas vezes não é desligar, muitas vezes. É algum alinhamento no estágio que pode fazer ele ficar bom? Fala do OLX. O OLX Pat vai ser a mentoria que eu vou criar, uma mentoria presencial. Online Learning Experience. Vai ser uma mentoria 3 dias intensos comigo. Vai ser um grupo de 20 pessoas apenas. E em que eu vou ajudar cada um individualmente, compartilhar todas as minhas aprendizagens sobre entrega de cursos online. Tudo que eu aprendi, não é tudo do mundo, é tudo que eu aprendi, sobre como entregar cursos online, desde a parte de criação de videoaulas até experiência de aprendizagem, kit físico, evento presencial, comunidade, métricas, indicadores, melhores práticas, jeitos de comunicação, tudo. Vou abrir o meu baú, tudo que eu aprendi em todas essas turmas, e eu vou compartilhar. É uma mentoria que ela é para um público muito específico, muito. É para o público que já está atuando em educação online. Não é para iniciantes, é para quem já está. Não vamos falar de marketing, é quem já está com o marketing, vamos dizer assim, dominado. Já tem a parte de marketing, digamos, dominada. Dominada, eu digo assim, indo bem, não vou falar sobre isso. E está querendo focar agora na prestação de serviço. Eu sempre me incomodei muito quando entrei nesse mercado com as pessoas chamarem a entrega de pós-venda, né? A definição de pós-venda são as ações de marketing que ocorrem após a venda do produto ou prestação de serviço. Ou seja, a pós-venda ocorre após a prestação de serviço. A pós-venda não é a prestação de serviço. Quando você fecha a inscrição da turma, entregar o curso não é pós-venda. Entregar o curso é a prestação de serviço, é o núcleo da história. Depois que você entrega o serviço, você faz o pós-venda através de pesquisa, oferecendo novos produtos e pegando feedbacks e tal. Então, assim, eu sou um marqueteiro, eu gosto de vender, adoro, mas nesse tempo trabalhando com educação online, sempre foquei mais, gastei mais energia e me motivou mais pensar na entrega, no que acontece após que fecha as inscrições, porque eu acho que é uma grande oportunidade de criar novas formas de aprendizagem. Acho que a forma como a gente entrega cursos online, inclusive como eu entrego, acho que está longe de ser o jeito certo. Quer dizer, vão ter vários jeitos, não vai ter um jeito certo, mas está longe de ser um dos jeitos certos e eu quero construir isso. Mais do que fazer o curso de criatividade, eu me interesso por criar jeitos criativos de entregar educação para adultos, a princípio. Porra, me dê a camisa. Então, eu vou nessa mentoria, eu vou abrir aplicação para essa mentoria. Vai ser um produto extremamente exclusivo, apenas 20 pessoas, imersão de 3 dias comigo, só falando sobre isso. Eu criei um framework para trabalhar nisso aí. E depois de 5 meses da mentoria, vai ter também um acompanhamento online, um Zoom, o grupo todo, para acompanhar o que foi implementado, os resultados, enfim. Isso é um negócio foda, em que eu vou simplesmente compartilhar tudo. O curso de produtividade e criatividade mudou a vida do meu namorado. A gente também já se encontrou no Meditection. Palestra na Azul, massa. Trabalha com SAP. Porra do caralho. Paulo é nóis. Que massa. Próxima fase, Pati. Você acha que gostamos de fazer tem a ver desde o nascimento e infância até hoje? O que gostamos de fazer? Acho que tem a ver. Mas não é exatamente. Tem uma relação, sim. Eu acho que na infância, as brincadeiras de infância, os interesses de infância são grandes indícios das motivações intrínsecas das pessoas. Não são verdades, são indícios. E acho que a gente, como pai, tem que estar muito observativo. Ó, estou ligado que vai ter quem é pai. Quem é pai, ó, vou dar o link aqui do Clique-Clique que vai ter próxima terça à noite. Vai ser uma palestra minha, não vai ser feito essa live aqui que eu vou falando meio que improvisado, não. Vai ser uma parada mais uma palestra mesmo que eu vou apresentar. Keep Learning School barra Cri-Cri. Uma palestra mesmo que eu venho desenvolvendo e vou amarrar direitinho em 1h15. Focado em. Eu sou filho, pode ver também se. Eu tenho a teoria que todo mundo tem uma criança que ama na vida. Todo mundo tem alguma criança, um sobrinho, um enteado que ama na vida. Então, vale a pena ver isso aí. Eu acho que A gente fala muito que a solução do Brasil, do mundo é educação, educação, educação, educação, mas todo mundo fala como se você tivesse fora desse processo. Na educação, é o MEC, as escolas, os professores. Não, meu amigo. Cada um aqui é um educador. Se cada um ficar extremamente presente e atento em como educar bem. E educar bem não significa. Vamos quebrar padrões do passado, tá? Educar bem não é repetir o padrão de educação que o seu pai fez para você e que você considera bom e por isso eu vou repetir. Não, não é só porque ele foi bom que ele merece ser repetido, que ele foi bom em outro contexto. A gente precisa se adaptar às novas realidades do mundo, inclusive o assunto de hoje, né? Múltiplas carreiras. Múltiplas habilidades, autoconhecimento das crianças desde pequena. Aí aqui fala a destruição criativa das profissões. Aí aquele assunto que eu falo, habilidades do futuro, né? Muitas, 50% das horas de trabalho vão ser eliminadas pela automação. Enfim. Uma coisa que eu falo muito no curso de criatividade, que eles falam também aqui, é que essa mudança no tipo de carreira que a gente vai ter, um dos principais motivadores disso é o aumento da expectativa de vida. Que é meio óbvio, né? Porque se a gente vai viver muito mais do que a gente achava que ia viver, é natural que o ciclo da vida surja mudanças, né? Hoje em dia dá tempo de viver várias vidas. Se a gente vai viver 100 anos ou mais, dá tempo da gente viver várias vidas. Eu falei uma vez numa live, ter várias famílias, minha mulher, que história é essa, várias famílias? Mas é uma tendência. Uma tendência, tá? Não tô dizendo que eu quero isso, não, mas é uma tendência que os relacionamentos não conseguem aumentar o tanto de vida que a gente tem. Matheus, massa. Quando você é muito potencialidade, você fica meio perdido porque você gosta de fazer a porra. Quando você é muito. Acho que é muito potencialidade, né? Ficará a relação interpessoal, Eduardo Goulart. Acho que a relação interpessoal vai ser cada vez mais decisiva. Porque a parte que as máquinas não saberão fazer. É marqueteiro, mas entrega conteúdo massa. Eu, Marcos, acho que quando você fala é marqueteiro, vírgula massa. Dá um sentimento de que o mas como conjunção adversativa, né, diz como se marqueteiro tivesse uma conotação negativa, que tem realmente. E é uma pena que tem, porque eu acho que ser marqueteiro é lindo. Ser marqueteiro é lindo. E você pode ser marqueteiro e não entregar o conteúdo massa, porque você é o marqueteiro de outra pessoa que entrega o conteúdo massa. E a sua função pode ser só ser marqueteiro. Eu adoro ser marqueteiro, adoro vender. Acho que é uma pena que as pessoas tenham medo de vender, preconceito com quem vende. Se eu vejo uma pessoa me vendendo algo, eu acho lindo, eu quero. Ai, eu tô bater palma. Se a pessoa me vende bem, me faz comprar, tem gente que fica, ah, tá querendo me vender, tá querendo me enrolar. Um pensamento muito triste que rola em relação a. É o mesmo pensamento que rola em relação a pessoas que têm mais dinheiro, aí tem uma visão, que são ladrão, enfim. Qual a sua opinião sobre nexialismo? Não sei o que é isso, não, nexialismo. Existem exercícios do RC que trazem início de infância. Sim, Pato, legal. É isso aí. Sempre tento entrar no meu site em inglês pago. Como assim? Falou, Jefferson, é nóis. Ó, todo dia aqui na live de manhã eu divulgo. Quem quiser acessar a degustação do curso de criatividade, tem esse endereço aqui, keeplearning.school/degustacão. Você usa lá o cupom pernambucano, cupom Bom Dia. E aí lá você consegue acessar a aula inaugural do meu curso de criatividade gratuita. Duas aulas do módulo Cri-Cri, que vai ter a palestra nova próxima terça. Ainda tem uma habilidade do futuro e uma aula sobre processo criativo. Massa. Júnior Pernambucano é foda. Eita, 7h40, hein? 7h45 acaba. Como desenvolver a criatividade em equipes em um contexto de atividades simples e repetitivas, como acontece em grupos de produção de diversas indústrias. André, pergunta difícil, mas eu começaria fazendo o curso Reaprendizagem Criativa. Acho que é o primeiro start. E aí você pode, primeiro, eu imagino que você é o líder da equipe, né? Então, primeiro, tudo começa no líder, e aí você pode fazer, aplicar coisas do curso da equipe. Repassar coisas do curso para a equipe. Nexialismo. Não ter uma profissão focada em um único conhecimento. Um pouco de cada função. Do caralho. Foi o tema da matéria de hoje que eu escolhi aqui. Exatamente isso. Ele fala aqui, o cara entrevistado, que acha que os jovens estão abertos a essa questão de múltiplas fases. O problema muitas vezes são os pais que não estão abertos e que acabam, né? Se você voltasse para a sua época da faculdade, o que você faria diferente ou manteria igual? Porra, pergunta boa, viu, Ives? Essa pergunta eu vou anotar, vou fazer um Gamecast, podcast sobre isso. Eu voltei o podcast ontem, vocês viram? Quem acompanha o meu podcast? Quem não acompanha, tá de brincadeira. Essa pergunta, Ives, ela é profunda. O que eu faria se eu voltasse? Faculdade. Legal. Ter vários trabalhos não vai contra o foco, como ter foco em muitos. Mateus, não necessariamente é muitos ao mesmo tempo, e sim muitos ao longo da vida. Pelo menos o foco da matéria, ele mostra aqui até uma linha do tempo. Consegue ver? Mostrando quem nasceu na década de 40, forma na faculdade, trabalha, trabalha, trabalha, aposenta. Deve ter 70. Quem nasceu na década de 70, forma na faculdade. Muda de emprego um pouco, perde o emprego, não sei o quê, aposenta. Quem nasceu na virada do século? Várias e várias transições. Então, eu acho que dá para ter mais de um trabalho ao mesmo tempo, sim, desde que eles sejam mais ou menos convergentes em algumas coisas, lógico, não podem ser totalmente diferentes, que aí é uma dispersão de energia, mas se eles têm alguma congruência, dá para ter mais de um trampo ao mesmo tempo, mais de uma. Eu tenho uma carreira de palestrante, uma de professor, uma de empresário de educação, mas todas são muito parecidas. E até de comediante, que aparentemente é longe, mas é próximo com tudo que eu faço. O Gancast, pessoal, é um programa de áudio que eu faço toda segunda, quarta e sexta, 7 da manhã rola, e você pode acessar pelo aplicativo do iPhone padrão, aplicativo podcast, ou você pode baixar 743, vai acabar. Você pode baixar Podcast Republic no Android, sei que é um dos aplicativos de podcast. Aí basta procurar Gamecast, ou aqui, ó, entrar em Gamecast.com.br, é bem legal. É ótimo para você ouvir, por exemplo, no trânsito, no metrô, no carro, no trem, ali, ó, aquele tempo perdido vira o tempo. Utilizado. Ou na academia, malhando, muitas profissões vão surgir, sem dúvida. Inteligência artificial e criatividade, podcast tá show. Só falando da experiência com a KLS, massa, do caralho, podcast ontem. Live da manhã do caralho, obrigado, Marcos. Pessoal, 7h44, um minuto, eu vou acabar. E gostei das sugestões. Quem quiser, lá no. Eu vou botar aqui o podcast de ontem. Foi esse aqui. Peraí. Gamecast.com.br 744, vai acabar. Peraí. Deixa eu só postar isso aqui. O link do podcast de ontem tá aqui, quem ouvir, e pode comentar lá embaixo também. Eu tô sempre de olho nos comentários aqui do blog do Gamecast. Bom dia, foi irado. Depois dá uma olhada aqui. Você tem tempo de fazer um trabalho social com a correria da empresa e evento? Sim, o trabalho social que a gente faz. É uma condição que a gente faz no curso para professores da rede pública. A gente dá um acesso ao curso por 10% do valor do curso, 90% de desconto. A gente não faz de graça, porque não acredita que seja de graça. A gente acha que é importante pagar, mas 90% de desconto para professores da rede pública foi a forma que eu encontrei de gerar algum impacto social com a restrição de tempo que eu tenho no momento. Foi a melhor solução que eu encontrei. A tomateira não tá. No episódio do podcast, Roberto, eu falo por quê. 7h45, acabou o tempo. Até amanhã. Escuta o Gancast. É nóis. Próxima terça à noite, palestra que Cri falou, tchau.